porque é também importante para a gente entender, no caso da zootecnia, como é que eles se comportam com relação à questão de doença, embora não seja muito foco, só que algumas doenças que são de importância, mas também entender de que forma a gente pode trabalhar com esse micro-organismo de forma a nos beneficiar. Né? Se a gente pensar na celular, a gente precisa entender, se a gente pensar no rumen, a gente precisa entender. Então, eles são importantes para animais, para a nossa saúde. Fontes de alimentos importantes na produção de alimentos, são importantes na reciclagem, úteis na produção de antibióticos e vitaminas e principalmente na aplicação de engenharia genética, tecnologia de DNA e determinante de terapia gênica. Só para vocês terem uma ideia, é utilizado hoje para o tratamento de algumas doenças hereditárias, que eles buscam isso, né? A utilização de um vírus, onde esse vírus está inserido em uma sequência de DNA, onde ele poderia, de certa forma, consertar esse possível erro hereditário, né? Já que o adenovírus é um vírus que ele causa uma certa mutação. Então ele poderia ser bem sucedido se fosse introduzido nele um novo gene para produzir uma proteína funcional que até então não está sendo disponível. Interessante. Daí sugeriu a questão da teoria celular, onde ela diz que todas as coisas vivas são compostas por células. No período de 73 a 23, eles viram esse Anton von Leeuwenhoek, que ele inventou o microscópio pequenininho e ele conseguia ver algumas estruturas se movimentando em gotas de água, nas fezes, em material raspado no dente. E a isso ele chamou de animáculos, que na verdade é a ideia de bactérias protozoários. E baseado nessa ideia de protozoários, veio essa geração, esse período de geração espontânea, onde eles acreditavam que da sujeira, do mau odor, eles surgiam as doenças. A princípio, eles não relacionavam a presença desses seres à doença. Né? Para ele, a doença era espontânea. Aqui é só a peça, o cabo. Mas aqui era só para mostrar como era o microscópio. Também não cabia na mão e ele levantava assim e conseguia ver também no microscópio como era a estrutura dele, olhava dessa forma. E o que ele viu, ele fez essas observações à Sociedade Real de Londres e ele desenhou essas observações. Então o que ele conseguia ver era isso. Obviamente ele não conseguia ver um vírus, mas ele conseguia ver bactérias grandes. Tá? A partir daí começou a se estudar a questão dos micro-organismos. Se evoluiu, obviamente, com a questão de Darwin. Darwin não, de... Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o que eu lembro. E aí, a partir dele, foi se associou que determinadas doenças tinham como ponto principal, ou como foco principal, esses micro-organismos. Tá? E aí, a gente teve que estudar esses micro-organismos. E a primeira forma de se estudar ele é classificando-os. Né? A primeira classificação de respeito a números, a quantidade. Então, se eles são únicos, a gente chama de unicelulares. Se eles apresentam muitas células, são pluri ou multicelulares. Os unicelulares seriam as amebas de árvores e bactérias, enquanto que os demais seriam pluricelulares. Outras características também são levadas em consideração, como a questão da morfologia, nutrição, reprodução, locomoção e ciclo de vida. Então a gente vai estudar esses micro-organismos e vai levar essas considerações em questão. Basicamente a classificação ela veio de Linnaeus com a ideia de reino animal e vegetal, evoluiu até o Ithaca, onde aqueles cinco reinos, e eu já falei para vocês em biologia e eu repito em parasito, que hoje o que é aceito são os três domínios, onde eu tenho o grupo bactéria, o grupo arca e o grupo eucária. Só para vocês lembrarem a questão da taxonomia, então toda bactéria, assim como os parasitas, eles têm nome e sobrenome. O gênero ele tem que ser escrito em letra maiúscula, em itálico, como vocês alguns facilmente conseguem escrever itálico, outros não, vocês devem sublinhar, tá? Todo nome científico deve ser sublinhado. Em seguida vem a espécie, que é feita minúscula, e da mesma forma deve ser sublinhado, porque ele deve ser itálico, já que ele é latinizado, tá? Os nomes dessas bactérias, desses micro-organismos, vírus, fungos e tudo mais, eles não são ditos de qualquer forma, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui só por curiosidade, a Salmonella typhimurus, ela foi descoberta pelo microbiologista Daniel Salomon, Salmonella, tá? Onde ela vai provocar estupor em ratos, ela vai provocar feridas em ratos, e aí no latim seria tif e muri, porque é de um rato, tá? A Streptococcus pyogenes, ela apresenta uma aparência em células em cadeia, por isso é estrepto, a gente vai falar de morfologia, e ela produz pus, por isso que é piógeno, tá? E assim por diante. Então, os nomes, de forma geral, eles seguem essas regras. Eu vou falar um pouquinho de cada grupo de micro-organismo. Então, o primeiro deles são as bactérias. Entra, não faz prática. Entra. Agora, não pode ficar toda hora entrando e saindo. As bactérias são organismos relativamente simples, eles são unicelulares e procariotos. Eles apresentam uma forma variada, do lado direito, a gente observa uma série de fotos que foram tiradas de cultura, e a gente observa que eles apresentam estruturas bem diferentes. E como característica deles é que eles apresentam uma parede celular formada por peptídeo bicano. Tá? Então as bactérias são procariotos, unicelulares e têm uma parede celular formada por peptídeo glicano. O cabo está favorecendo, mas se vocês olharem com calma, tem uma linha vermelha aqui mais fina e aqui a linha vermelha mais grossa. Isso aqui é a parede do peptídeo glicano. As bactérias que apresentam essa parede de peptídeo glicano mais grossa, a gente chama de bactérias não produtivas. Aquelas que apresentam uma parede mais fina, a gente chama de gram-negativa. E é isso que a gente vai aprender semana que vem para fazer a coloração de grama. Então, a coloração de grama faz essa diferença, porque morfologicamente elas apresentam diferença quanto à quantidade de peptídeo glicano que tem na parede. Um outro grupo são as arqueobactérias. Elas também são procariotas, de forma variável, são unicelulares, só que a parede celular não tem peptídeo glicano. Então, eu já diferencio as bactérias da arqueobactérias porque uma tem peptídeo glicano e outra não. Esse grupo de bactérias a gente não estuda muito porque ela não tem importância em relação à doença que humanos e animais. Tá? Mas é interessante falar dela porque são bactérias que vivem em ambiente extremamente hostil, vamos dizer assim. Tá? Então elas vivem onde tem uma grande concentração de sal, onde tem uma alta temperatura, onde tem uma quantidade de metal pesado muito intensa. Então eu trouxe algumas fotos que eu acho bem interessantes. Essa primeira foto ela mostra o esponja. São populações de bactérias férricas, então nesse local a gente tem uma concentração de ferro muito grande. Aqui nesse terceiro ponto, aqui é em Yellowstone, a gente observa um grande grupo de bactérias que vivem em altas concentrações de enxofre e ferro. Tá? E o último é a fumaça preta. Não sei se vocês já viram no Discovery passa com certa frequência. São aquelas larvas, né? Que são. É um vulcão que está em linha da erupção. E aí as larvas caem e elas são o tempo todo, elas são. O mar bate e elas endurecem e ficam o tempo todo assim. Então, em alto mar, acaba emitindo uma grande quantidade de sulfeto de ferro em altas temperaturas e aí nesse ambiente a gente encontra bactéria. Tá? Então, o ambiente pode ser de 270 a 380 graus Celsius. Algumas técnicas hoje, algumas biotecnologias de forma geral, elas são possíveis de acontecer em grande parte devido ao conhecimento dessas grupos de bactérias. Porque em situações que não são normais, a gente consegue ter a sobrevivência delas. A gente pode fazer uso de alguns constituintes, por exemplo, como enzimas. Tá? Um outro grupo que também a gente vai estudar são os fungos. Então já sai do grupo dos procariotos. Do eucarioto. E aqui ele pode ser tanto uni quanto pluricelular. Unicelular seria as leveduras e pluricelular os outros fungos de forma geral. Eles apresentam também parede celular, só que a parede celular dele é formada por quitina. Então, lembra que quando eu falei de bactéria, a parede celular é peptídeo glicano, nas arqueobactérias eles não têm peptídeo glicano, e aqui no fundo eu tenho quitina. Eles não realizam celulose ou fotossíntese, e a reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada, e a forma de nutrição é por absorção de nutrientes. Um outro grupo que faz parte, de forma geral, da microbiologia, mas a gente não estuda aqui, a gente estuda lá no parasito, são os protozoários. Eles são eucariotos, unicelulares, eles apresentam flagelos cílios ou pseudópodes, eles vão aqui embaixo. Vocês observam que eles têm uma grande variedade de forma, de estrutura. A reprodução também pode ser sexuada ou assexuada. E a nutrição é por absorção ou ingestão de nutrientes. A algas é um outro grupo também, que na verdade a gente não estuda nem aqui nem lá, porque não tem tanto interesse para a gente, mas eles são eucariotos de forma variada, realizam fotossíntese, a parede celular é formada por celulose. As algas de interesse são as unicelulares, principalmente para a questão da produção de combustível, hoje podem ser utilizadas, além de forma de comestível. Né? Hoje a gente sabe que aqueles sushizinhos maravilhosos, eles não são cobertos por algas, então não existem indústrias ou fábricas de produção dessas algas para utilização, para comercialização e utilização desses alimentos. Tá? E absorção também, absorção de alimentos. O vírus que a gente estuda aqui, eles são considerados seres sem vida, embora isso seja questionável. Eles dependem de outras células para sobreviver. Eles podem ser tanto de DNA quanto RNA. Eles são simples, basicamente. É um material genético perto de uma capa proteica. E alguns deles podem apresentar envelope. Aqui embaixo são alguns exemplos de vírus. Então, o primeiro é o vírus da AIDS. O segundo é o ebola ou a varíola, que a gente falou na aula semana passada, se não me engano. Retrasada. Esse terceiro é o ebola. O quarto é a raiva e o último é um bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus que se infecta de bactérias. Tá? Basicamente, a microbiologia é uma área que cresce enormemente o tempo todo. É fácil de manipulação. A gente, em qualquer laboratório, a gente consegue manter bactérias e manipulá-las de forma geral. Então, ela tem interesse tanto na questão da área médica, com relação a doenças emergentes, são aquelas doenças há muito atrás que existiam, né? Hoje não existe mais, mas elas estão retornando. Então a gente tem uma preocupação com a questão, eu já falei com vocês, então a gente tem um grupo com uma população muito seletiva, onde ela não consegue responder a isso. Né? Micro-organismos novos, então essa questão de desmatamento, essa questão da readaptação, também surgiu um micro-organismo que até então a gente não conhecia, e o reaparecimento de doenças. Com relação à biotecnologia e bioengenharia e bioinformática, como eu incluí logo tudo, a gente acaba trabalhando muito com micro-organismos. Como eu falei para vocês, ele é fácil de manipulação. Em qualquer laboratório é fácil que ela crescer em menos de 24 horas. Deixa eu fazer uma prática aqui hoje e vocês vão ver que em 2 dias, vocês não vão ver em 2 dias, vocês vão ver semana que vem, mas em 2 dias a gente já tem crescimento. Tá? Ela é muito utilizada em processos industriais na área ambiental e aí eu sublinhei para chamar a atenção. Porque é uma área que eu acho que a zootecnia ela pode entrar de forma muito tranquila. A gente utiliza, hoje vem sendo utilizado, por exemplo, a utilização de bactérias para a questão despoluição, vamos dizer assim. Né? Hoje algumas bactérias elas têm a capacidade de despoluir. Então aqueles ambientes que são poluídos poderiam utilizar bactérias para despoluir. E processos industriais, não só no interesse da utilização da bactéria, mas no interesse de não utilização ou não na presença. Se a gente pensar na fábrica de ração, não é interessante que essa fábrica de ração tenha bactéria. Mas para a gente conseguir controlar, eu preciso entender. Tá? E tem uma diversidade de aplicações. Então, alguns micro-organismos são utilizados na produção de antibióticos, bebidas alcoólicas, como ácido cítrico, vinagre, acetona. Na agricultura, com a questão da fixação de nitrogênio, de compostos de forma geral, acho que vocês estudam a fertilidade do solo. Né? Na criação de de animais, o entendimento de como funciona o mundo, ele é interessante, porque depende da limitação que você vê, você vai mudar aquela população microbiana e aí a absorção ou a nutrição não vai ser a mesma. Tá? Na produção de alimentos, preservação, alimentos fermentados, aditivos alimentícios. Então, tudo isso a gente acaba tratando com um grupo de bactérias. Doença, como eu preciso falar, na identificação de nova doença, tratamento, na questão de biocombustível, biorremediação, que eu falei para vocês, na questão de utilização de bactérias para retirar esses poluentes orgânicos. Na mineração também, eu achei bem interessante, eu já estava estudando. Eles utilizam bactéria para a questão da mineração. E biotecnologia, né? Organismos geneticamente modificados. É, a gente sabe hoje que a soja que a gente come é uma soja transgênica. Então isso é também por essa via de biotecnologia. Então a gente tem uma vasta capacidade de utilização da microbiologia, não só no sentido de tratar. Eu quero que vocês tirem isso da mente, porque a gente não vai falar de tratamento aqui hoje, não é porque eu quero que vocês. Mas eu vou tentar trazer um pouco da microbiologia básica e a gente vai tentar aplicar ou entender como é que a microbiologia pode funcionar e a gente pode absorver esse campo. Vocês, de certa forma, acabam tendo um certo preconceito com todas as disciplinas que eu acabo ministrando, porque eu acho que vocês não se veem. Não, gente, não é preconceito de forma negativa. Não sabe. É porque vocês não se veem nela. Né? Vocês olham muito o médico veterinário. E aí uma coisa que eu tento trazer nas aulas é para vocês abrirem a mente. Porque em diversos momentos vocês vão encontrar esses termos nas outras disciplinas mais aplicadas. E aí, não tem que se excluir, vocês têm que fazer parte, mas de uma outra visão. Até porque o médico veterinário ele acaba tendo uma visão muito limitada. Para ele é só tratar. Quando, na verdade, o que a gente vai querer na zootecnia é entender como ela funciona para evitar, no caso, produção de leite carne, ou até para utilizar ela na produção de silagem, precisa da bactéria. Tá? No mundo, eu preciso da bactéria. Eu preciso dessa população. E é isso que vocês têm em mente. A gente não vai olhar para ela de forma negativa, de forma nenhuma aqui nessa aula. Elas são maravilhosas, tá? Tá, deixa eu só trazer outra aula aqui já para a gente apresentar. Eu vou adiantar essa aula porque é prática que a gente vai fazer hoje. Semana que vem a gente já vai entender um pouquinho. É, e como a gente tem um semestre muito atípico, o que eu puder adiantando de aula é melhor para a gente. Tá? Então, das características microbianas, gente, eu falei para vocês que ela apresenta uma variedade de forma, né, de estrutura. O tamanho, eu nem preciso dizer, a gente tem bactéria que varia de 0,2 micrômetros a 600 micrômetros. Não vou achar bactéria grande, bactéria pequena. Se eu pegar um microscópio eletrônico, óptico e o olho humano, vocês vão ver. Ó, o olho humano, eu consigo até ver um óvulo, sabe? Eu já não consigo ver um óvulo único. Quando eu vou para o microscópio óptico, eu consigo ver, enxergar até um pouco das mitocôndrias. Eu consigo ver vírus, proteína, nada disso. Isso só com microscopia eletrônica. Então, na aula da gente de vírus, a gente tem uma certa limitação. Vírus a gente não vai ver, a gente não vai tratar. Vai ser muito mais teórico do que tudo. Mas as práticas de bactéria e fungo que a gente consegue ver com microscopia óptica, a gente vai trabalhar à vontade. Aqui é uma foto só apresentando para vocês, isso aqui é uma célula humana, tá? Isso aqui tudo é uma célula humana, aqui é o núcleo dela. E esses pontinhos aqui são bactérias. Então uma coisa comum que a gente faz, o pessoal lá, tanto da área humana quanto da área veterinária faz, é análise de urina, ou urinase, ou algo do tipo. Então a gente vê por diversas vezes quando a pessoa tem uma infecção, a gente vê restos de célula humana, porque existe descamação. Quando tem uma infecção, a gente vê muita bactéria ao redor, né? E aqui é só para apresentar para vocês a dimensão, a diferença de tamanho de uma célula para uma bactéria. As bactérias são os tracinhos pretos, né? Oi? As bactérias são os tracinhos pretos, né? Isso, são os tracinhos pretos. Bom, o que é feito? Eu acho que alguém deve ter passado por uma situação onde estava com infecção na garganta, ou infecção urinária, e aí o médico vai lá e pede para vocês fazerem uma cultura microbiana, né? Com antibiótico. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer isso, ele vai pegar um suave e vai passar na garganta, ou vai coletar uma amostra de sua urina, E aí vocês não veem o que acontece. Basicamente, o que acontece é a gente vai pegar uma placa, tá? Isso aqui é uma placa plástica e aqui dentro tem uma camada de um nutriente. Tá? Isso aqui é sólido, eu consigo fazer líquido, só eu não colocar o água. A gente só vai trabalhar com sólido aqui na nossa parte. E aí depois eu pego o suave, ou pego a mancha da urina e coloco aqui na placa e eu vou deixar crescer. Se tiver alguma infecção, se tiver alguma bactéria naquela amostra, ela vai crescer depois do período e eu vou observar. Tá? Basicamente, o que cresce, gente, é o que a gente chama de colônia. Porque a reprodução da bactéria é por fissão binária. Né? Então, se eu tenho uma lá, uma vai se transformar em 2, em 4, em 8, 16. Só que elas não vão crescendo e se separando, elas vão ficando no mesmo lugar. Então, aquilo que cresce, a gente chama de colônia. Tá? A bactéria, a gente vai falar disso depois, elas têm uma capacidade de recombinação, de mutação muito grande. Então, quando eu pego... Daqui a pouco eu passo para vocês. Estão vendo que ele tem diferença? Eu tenho colônia maior, colônia menor. menor. Tem uma colônia que ela é mais brilhante, a outra é mais fosca. Uma é branca, a outra é clara, tá vendo? Uhum. Como você vai analisar isso? Você pode falar. Aí eu tenho que fazer das duas. Ó. Eu tenho colônias diferentes, de cores diferentes, formatos, tá vendo que uma é maior, outra menor, tá? Que alguns são formados principalmente de streptococcus ou staphylococcus, tá? Um outro grupo são, um exemplo de cocos são as brucelas. A brucela é um gênero de bactéria que causa aborto em ruminantes, né? Então, se vocês lembrarem lá, tem um programa de controle e erradicação de brucelose e tuberculose bovina. Então, a brucelose é um exemplo de bactérias cocos. Aqui do lado seria uma coloração mostrando o formato dela. Um outro formato seria o bacilo. Então, o bacilo, ele é meio ovalado, é meio alongado, parece um bastonete. Ele não é oval, tá? Eles são células cilíndricas ou alongadas. Ele pode estar isolado de diplococcus ou streptobacilos. Eu vou ver estafilobacilos? Não. Ele não vai estar em formato de cacho, tá? Eu vou ver streptobacilos ou cocobacilos. O coco bacilo, gente, ele é, sabendo que é um pouco coco, pouco bacilo, é porque ele não é uma estrutura tão alongada, mas ele também é uma estrutura arredondada. Então as pessoas chamam de coco bacilo. Eu tenho os espirinos ou espiroquedros, que são completamente diferentes de tudo, que a gente não vai encontrar aqui. Ó, eles têm um movimento ondulante, parece uma linhazinha. Vocês iriam ver uma linhazinha aqui do lado, tá? Mostrando o espirigo e o espiroqueto. Espirigo é quando ele é um pouco menor, espiroqueto ele é um pouco maior. Um exemplo da espiroqueta é a leptospira, que causa a leptospirose relacionada à gata, mas a gata, as fundações. Então são as espiroquetas, tá? Tem uma doença de Lyme que é um tipo carrapato, ela também é uma espiroqueta, é a borreta curva fera. E tem os vídeos, que são os bastonetes mais curvos, parecendo umas vírgulas, tá? Um exemplo disso é o vírgula cólera. Vocês já ouviram falar da cólera? Sim. Então, a cólera é um exemplo de um vírgula, tá? Então, resumindo, eu vou ter corpos isolados, estafilococcus ou streptococcus. Eu vou ter os bacilos, que podem dar streptobacilos. Eu vou ter os espirinos ou espiroquetas e vou ter os vírgulas. Basicamente, a gente encontra essa situação. O que a gente pode encontrar aqui é um copo e um bacio. A gente não vai encontrar um superior croqueta, muito menos um beaker. Tá? Tá. Bora fazer o seguinte, eu vou para a aula e aí na semana que vem eu dou continuidade. Porque a partir de agora eu vou falar todas as estruturas que a gente encontra numa bactéria, tanto intracelular ou tanto componentes externos como componentes internos. E aí eu deixo para a semana que vem. O que eu quero que vocês olhem a prova e a gente faça a prática para a gente dar continuidade. Tá? Vocês têm dúvidas em relação a alguma coisa? Uhum. Professora, a parte da estrutura de uma... da identificação é uma boa pergunta. Eu posso chegar à espécie? Não. O máximo que a gente vai chegar aqui é dizer que é um streptococcus gram positivo. Acabou. Se eu for pegar a lista de streptococcus gram positivo, eu tenho uma imensidão de coisa. Para eu identificar, chegar até a espécie, basicamente a gente consegue identificar a bactéria da espécie através de testes bioquímicos. Tipo assim, bactérias gram-negativas, elas apresentam uma bateria de teste bioquímico. E bactérias gram-positivas, outra bateria. O que é que tem essa bateria? Ah, ela utiliza como fonte de energia um carboidrato? Ela utiliza o oxigênio? É de forma... facultativa ou não, ela metaboliza alguns nutrientes, então está fazendo uma bateria de testes bioquímicos, onde basicamente o teste funciona assim, eu pego aquela minha bactéria, ela estava em meio sólido, eu vou cultivar em meio líquido, e depois eu vou pegar um pouco desse meio líquido e fazer um teste, tipo assim, se utilizar peroxidase, se ela metaboliza peroxidase, aquela solução que era azul vira verde, tá? Peroxidase positiva. Ah, ela assimila carboidrato. Então, aquilo que era amarelo fica vermelho. E aí é uma série de bioquímicas. Aí, baseado nisso, é uma chave enorme, gente. Ah, se ela é peroxidase positiva, catalase negativa, não sei o que, então ela é gram-positiva, então possivelmente é antitreptococcus piógenos. Então, é por isso que, às vezes, o teste, para você chegar ao resultado dela, ela demora. Primeiro eu tenho que botar na placa, ela tem que crescer, eu tenho que fazer a coloração. Depois tem que fazer um teste de baterias bioquímicas para chegar à espécie. Para fazer o teste de antibiograma, eu vou mostrar a vocês como é. Mas basicamente é um disco de papel. Sabe quando a gente fura papel, aquelas bolinhas? Aquelas bolinhas, elas são impregnadas com antibióticos. Então, cada bolinha é um antibiótico diferente. Nessa placa, eu vou testando um grupo de antibiótico. Então, a ideia do antibiograma... vai ter uma aula sobre isso, mas... Então, se eu... depois disso aqui, eu peguei uma cultura e aí eu vou ter só o tipo de bactéria, tá? Porque eu entendi que aquela era a mais patogênica, aquela que está causando. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela e eu vou botar discos impregnados com antibióticos diferentes. Se ela for resistente, ela cresce. Se ela for suscetível, ela cresce. Aí o que, é que acontece? Ao redor do disco, eu não tenho crescimento bacteriano. E aí eu vou ver se ela é resistente, se o antibiótico funciona de acordo com esse halo que é formado. Ah, se for 20 centímetros. 20 centímetros para a penicilina, ela é resistente. Mais 20 centímetros para ciclofloxacina assim não é resistente. E aí é a partir daí que você vai receber um laudo dizendo que o ciclo é bom, a amoxicilina é bom, cefalexina é bom. E vai dar uma opção de possibilidades para o médico, seja ele veterinário ou não, atuar e discutir ou determinar qual é o melhor antibiótico que eu utilizar. Mas basicamente o antibiograma é assim. Eu pego a bactéria e ponho para crescer juntamente com esse halo de antibiótico. Se é resistente, ela não cresce. Ou ela cresce. Se não for resistente, ela não vai crescer. Mas o quanto não resistente ela é? E aí, para eu fazer isso, eu tenho que calcular. Eu pego uma retinha e aí, ó, 5 centímetros, gente. Aí eu vou para uma tabela que diz que 5 centímetros para aquele antibiótico é bom e para outro não é. É hoje, se eu não me engano, na veterinária, a gente tem 20 possibilidades de disco. E já aconteceu o caso de nenhum funcionar. É questão da resistência, é questão do uso do antibiótico. forma regular. Dúvida? Eu não sei quem usou aqui, eu não sei o que usou aqui. Se vocês olharem esse aviso aqui, ó, a professora está falando assim, espaço destinado para aula de parasitose. Por favor, não danifique. Obrigada. O que é isso? Aqui tem fezes. Com certeza que eu só trabalho com fezes. Mas é um aluno, com algum de vocês, não sabe quem cuidar. Se botou aqui, se melou aqui, eu tenho aula de patologia clínica, eu tenho aula de patologia veterinária, eu tenho todos os laboratórios, um laboratório mentiroso. Aí vocês pegam o seu caderno, você pega o seu celular, você pega a sua pochete, chega em casa, bota na cama, bota na mesa de casa. Tá? Então, evitem. Evitem comer dentro. Evitem beber. Cada dia de novo. Não venha comer dentro. Se quer comer, vai pra fora. Depois vai vir. A ideia do jaleco, gente, não é pra tirar onda. A ideia do jaleco, porque o jaleco é uma proteção pra você. Tá? O que a gente vai trabalhar com a ideia?